Olá, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da autora Isis Regina, editora Thomas Nelson. E o capítulo de hoje fala sobre nunca desistir. Não desista nunca do bem que há dentro de você, e não vive esperando que as coisas aconteçam sem que haja determinação e força para alcançá-las. Ser mãe é tarefa gratificante e ao mesmo tempo árdua, pois apesar de já termos passado pelas mesmas necessidades, gostaríamos que os nossos filhos não se abastecessem, pelo menos do negativo. Mas quem pode penetrar no íntimo de cada um, senão aquele que conhece nossos pensamentos e sabe de todos os nossos planos? Somente Deus. O testemunho em casa tem de começar pelos pais, e quando a raiz é boa, não tem como não alcançar a bênção. Temos de dirigir nossos filhos, orientá-los, fazê-los crescer debaixo de uma autoridade estabelecida, com respeito, e ter muita paciência. Não é fácil esse papel, pois quando o filho já passou da fase da adolescência, pensa que já pode desempenhar suas atividades e muitas vezes ele se recusa a aceitar um conselho qualificado. Nessa fase da vida, os filhos começam a agir sozinhos, e se não estivermos atentas, aos poucos eles vão se isolando e criando asas com suas escolhas ilusórias e erradas. Pensamos que os conhecemos bem, porém é como importante acompanhá-los o tempo todo sem interferir em suas escolhas. Com um bom conselho e o apoio equilibrado, contribuímos para que ganhe confiança, podendo ter um diálogo aberto em casa. Cada um vive da própria experiência e há pouco tempo passei por uma situação triste. Uma surpresa não gratificante, no momento da notícia parecia que não teríamos mais chance. E por estar nesse propósito de oração, que Deus trouxe à luz sobre o que nós tínhamos de fazer. Confiar. Porque é muito fácil expressar a Deus o que queremos pedir, mas na espera e na confiança, no momento difícil, ainda que seja por segundos, nós nos esquecemos das nossas orações de entrega. Graças à grande misericórdia de Deus, fui lembrada do que havia determinado no blog Mães em Oração, que nós seríamos mulheres de oração para abençoar nossos filhos. Ainda que com tristeza momentânea tive forças para receber a voz de Deus e olhar para o filho pródigo e dizer: Deus jamais vai desistir de você. Com o passar das horas, o próprio espírito foi me alimentando, as forças voltaram e a paz retornou. Ter filhos é só uma dor, mas criá-los para o bem é árduo. Precisamos ser muito perseverantes para não nos deixar desanimar pelas circunstâncias que nos afrontam. Tenha sempre em conta que não estamos orando para receber filhos aprovados. Estamos orando para ganhar almas que estão perdidas, ou se perdendo e resgatá-las para o reino de Deus, para que, por nossas orações, a misericórdia de Deus as alcance e assim possamos fazer aquela festa que fez o pai do filho pródigo quando ele retornou à sua casa recebendo-o de braços abertos. Mamãe, quando você pensar que está desistindo de seu filho, lembre-se do Deus grande que temos e da força da oração que move qualquer montanha. Não são as falhas que vão prevalecer quando o coração de uma mãe só tem o desejo de ver os filhos nas mãos do nosso Criador. Ao determinarmos que esse lugar é lugar de transformação, seremos testemunhas da força que há dentro de uma mãe que ora. Amém? Até amanhã.